Sorrir é mais uma opção para amenizar no seu coração tanta tristeza, tanta dor, quanta solidão. Tudo é razão para abrigar no seu coração tanta amargura. Talvez pra você viver já não faz sentido. Sua mão, abra o coração, deixa a paz de Jesus inundar a sua vida. Diga não para as ilusões deste mundo mau e levante suas mãos. Feliz.